pedidas do dia. Seu olhar.

Mas só você é o meu bem. Por quê? Não acredito. Por quê? Nem eu explico. Por quê? Você me traiu. Por quê? Como podes querer outro alguém? Foi só uma aventura. Vou deixar-te outro te tocar. Foram beijos tão banais. Foi um choque quando vi. Oh,

um recado e vai tocar nossa canção de amor, de amor, de amor, de amor. DJ Robson, o alucinado dos acorrentados, vai tocar nossa canção de amor, de amor, de amor, de amor. Forte do que nunca, cara. Porque eu não posso te falar que eu quero te amar. O que eu sinto tá escrito, está no seu olhar. Suas palavras me disseram que ia me deixar. Me machucaram aqui dentro, não vou te deixar. Mas hoje eu sinto sua falta, não me diz que tudo já acabou. Abandonado, tão carente, louco de amor. Me perdoa, por favor. As horas passam tão depressa, não se explicar. Acorrentado e vai tocar nossa canção de amor, de amor, de amor, de amor. DJ Robson, o alucinado dos acorrentados, vai tocar nossa canção de amor, de amor, de amor, de amor. Música não para. This is a dangerous group that we're dealing with now. Yo, Fox is a fuck. Fox is a with the soul. DJ Rafael. Te amaria outra vez se eu tivesse que te buscar.

esse teu jeitinho de me olhar. Tenho certeza vou me apaixonar. Nem sei se a gente tem muito a ver. Acho que já me amarrei em você. Será que você vai levar a sério? No jogo do amor não tem mistério. Vem comigo, deixa eu te mostrar. Eu sou o Rubi, vem me amar. Com Júnior Moreno e o Gerard. Tem a DJ Agatha e o Gilmar. O Júnior considerado já vai tocar. Eu sou o Rubi, vem me amar. Com Júnior Moreno e o Gerard. Tem a DJ Agatha e o Gilmar. O Júnior considerado já vai tocar. Vem fazer a pedra, meu amor. Esse é o novo Rubi que já chegou. Com a espaçonave vou te amar. E vem fazer a pedra, meu amor. Esse é o novo Rubi que já chegou. Com a espaçonave vou te amar. Teu jeitinho de me olhar. Tenho certeza vou me apaixonar. Som que a galera gosta de ouvir, gosta de ouvir. Acho que já me amarrei em você. Será que você vai levar a sério? No jogo do amor não tem mistério. Vem comigo, deixa eu te mostrar. Eu sou o Rubi, vem me amar. Com Júnior Moreno e o Gerard. E a DJ Agatha e o Gilmar. O Júnior considerado já vai tocar. Eu sou o Rubi, vem me amar. O Júnior Moreno e o Gerard. E a DJ Agatha e o Gilmar. O Júnior considerado já vai tocar. E vem fazer a pedra, meu amor. Esse é o novo Rubi. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Diga o que fazer. Quero que entendas que ainda te amo. Vou lutar pra ter você. Lembrança de amor. Mamba de cocô, a nossa canção. Banda, banda, os brothers. Júnior e Neto. Júnior e Neto é sucesso. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Entendas que ainda te amo. Vou lutar pra ter você. Lembrança de amor, oh, oh, oh, com DJ de Brasil. Mamba de cocô, eu lembrei do nosso amor. Mamba de cocô, lembrança de amor. Nossa canção. Me diga por que